923, decolado aos 49, controle 119, decimal 35. 935, bom dia. Controle, o voo 923 decolou. O 923, contato radar na decolagem, suba 3 mil pés restrito após o Egoli. Não, 3 mil é o Egoli, ascensão 360 para o voo 923. Após o Egoli. Após 3 mil, o Egoli. 923. O meu hotel Oscar, não copiei, confirmando, vai prosseguir agora para o corredor Veracruz após Interlagos? Na proa de Paripe? Afirmativo. Na proa de Paripe, ciente Romeu Hotel Oscar, 1.500 pés. 1.500 pés, prova na prova. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Para ingresso, reportado em Oscar, o Abaetel no 401, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, o vento 210 graus, 09 nós. Inicialmente, após decolagem, vai manter a proa até 3 mil pés. Abaetel no 401. Gente, a linha decola, inicialmente mantém a proa até 3 mil pés no 401. Papa Romeu Oscar Bravo Eco, autorizado táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. O Papa Romeu Oscar Bravo Eco, o ajuste no 0 no 6. Brasil 6311, bom dia, sua identificação. Desce 2 mil pés, estado no 016, proa de Ipite para chegar de Ipite. Gente, identificou para 2 mil pés de Ipite. 1-0-9, gente. Beta 1401, decolado aos 52, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, bom dia. Controle Salvador de Abaetel no 401. Abaetel no 401, contato radar na decolagem, saída Momo, mantenha proa até 3 mil pés após voo Momo, subindo ao nível 100. Gente, manter a proa até 3 mil, após voa para Momo, acendendo para uma centena. Abaeté 1-4-0. Número 7, o Oscar Bravo Eco. Bravo Eco. Gol no 923, chame Centro Recife, 1288-1264. 1288-1264, 93, bom dia. Alfa Romeo Oscar Bravo Eco, está autorizado, a decolagem pista 17, o vento 210 graus, 17 nós. Oscar Bravo Eco, CN. Aqui na curva pela esquerda, evitar formações, o CNR 63, Avianca Brasil 63 no nono. Gente, Avianca 63 no nono, reporte térmico, desvio. Esse reportarei, você comprou de pit. 3454, redução, 250 nós. 259, 3454. Solo Salvador, bom dia, na 3666, nível 320 para Guarulhos, tem informação com Deus. São 3663, 340 Guarulhos, será a coordenada, guarde cópia. Confirmando 380. Controle em 119, decimal 35, um bom voo. 1935, agora com a razão de 3500, Oscar Bravo Eco, obrigado, bom dia, senhor. Rotatória. Chamar a visão, rotatório abaixo. Controle de Salvador, bom dia. Papa Romeu, Oscar Bravo Eco, descolou, cruzando agora 3000. Oscar Bravo Eco, bom dia, contato radar. Após 2000 pés, voe Golem. Após 2000, já está cruzando 3500 na proa de Golem, Oscar Bravo Eco. 3304, aguarde cópia Brasília. Formação Romeu, ajuste no 06. Obrigado. Qual é a prova da saída? Tem não? Outro movimento. Tá fechado? Negativo, nós estamos operando com a 28. Ok, então só no final da 28 e 90 metros, tá fechado. Aguardando o Oscar Bravo Eco. Prossiga. Seria possível coordenação aí com os setores adjacentes após gole o Oscar Bravo Eco voar direto o Fito? Voar? Após gole, seria a posição o Fito. Ok, iremos coordenar. Controle, Romeu Oscar, vivo, acordando faz. Romeu até Oscar, torre 186. Romeu 186, até Oscar, graças. Patango, Romeu até Oscar. Reporte final, pista 17, o ajuste 10, 16. Chamará a final no pátio, Romeu até agora da presença autorizada o Fito, Sumi Centro Recife 1288-1264. Afirmativo, direto ao Fito da presente, 1288-1264. Obrigado, bom dia. 3663 para Guarulhos, autorizado nível 380, via turística 50. Decolagem da pista 28, curva à esquerda. A saída Gole Eval. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Por determinação do Centro Recife, o TAM 3663 tem slot para decolagem. Decola até os 1209 ou a partir dos 1228. TAM 3663. Puxa, pega acionamento, já pronto. 663, pode falar o transponder? Boletim 3663, autorizado, pushback acionamento e após decolagem da pista 28, mantém pro até 3 mil pés antes de iniciar o procedimento gole. É, qual seria o transponder? Então, 5405. Não copiou. 5405. 2A380 para Guarulhos, já provei que é 58, decola 28, conversinha, mantém pro até 3 mil após gole. Saída gole é volta. Transponde 5405, decolagem já pushback autorizado, controle 6935, 6186, atua em 3663. 3663, chamando para o táxi. Chamar para o táxi, 3663. Continue na aproximação, tráfego ainda não avistado. Vai continuar o ataque. DG 2063-11, informaremos iniciando o procedimento. Sete. Na posição lama, iniciando a posição 3-1-1. É 3-1-1, torre 18-6. 18-6, 3-0-4, front to copy. Prossiga. Patango Romeu Hotel Oscar, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 210 graus, 12 nós, cheque o trem de pouso. Viva pouso 17, Roberto Oscar, baixado, travado. 3304, após decolagem da 28, mantém pro até 3 mil pés, após cumprir o perfil da subida agora. 36, confronta, Brasília, fez o 197, decora da 28, gole, é bom, 1935, controle, 5411 no transponder, 18-6, torre, após a decolagem, mantém pro até 3000 e cumpre o perfil da gole, é bom, 3304. 3304, chame pronto para pushback, seu número. Amarelo. Alfa Tango Tango, prossiga. Siga, Alfa Tango Tango, solo. Passe 3-4 a bordo para Morro do Chapéu. Dentro da informação rodou para a cópia da autorização. Alfa Tango Tango, aguarde a cópia minuto. Aguardando. 10 graus, 11 nós. Gente autorizada, pouso 6319. Papatango Romeu até Oscar, no solo aos 02. Forme o pátio que prossegue. Gente, livre à direita, reporte pista livre. Gente, frequência livre, o Papatango Romeu até Oscar. Desce 2500, informe final da RNAV. 2500, informa final da RNAV, 1016, confirma? Confirmo. Ok. Quatro modo, alternando Galeão, autonomia 4 horas e 25, confirma o ataque. Passando somente o saber, 3663? 84. Então, 3663, táxi livre, via Juliette Alfa, próximo ponto de parada 28, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1 no 0 no 6, 1, bom dia. Bom dia, 1 no 0 no 6, ponto de espera 18,6, via Juliette Alfa, táxi livre, 3663. Mantenha a posição antes da Alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Poxa, essa próxima esquerda podemos entrar? Afirma, ingresso táxi aí Delta. O aguarde o copo, Galileu. É, afirmante, é só pra saber se vai a partir das 12 do Lu, vai fechar a pista em 1200 metros. Se continuar a operação com a 28, não. Solo, bom dia, o Avianca 6319, Avianca Brasil livrou a pista. Salvador, o Avianca Brasil, 6319. O Xené 6311, táxi via Alfa, Índia, mantém a posição presente para aguardar a passagem de tráfego da TAM, agora à sua direita, faz a passagem do mesmo, ingresso via Alfa, Índia, gate 01. Alfa, Índia, 01, sente. Visual 3454. Torre 18-6. 18-6. Torre Salvador, tá 3454 estabilizada, a RNAV baixada, travado visual. TAM 3454, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, o vento 200 graus, 111 nós, ajuste no 0 no 6, informo os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Gente, 3454 autorizado, pouso pista 28. Mantenha um ponto de espera. Manterá 3663. Tá faltando o tango. Dá 3 mil pés. Entra 3663. Thank you. Romulo 3304, eu puxo acionamento no 2. 02, coordenando com a equipe de solo, tráfego da Oceaner, só que a Oceaner agora parqueando no gate 01, após o parqueamento do mesmo, então 3304 inicia, chama táxi. Coordenando após a Avianca, vai iniciar 3304. Da 3454, solo aos 10, libere a esquerda, mantém a posição antes da alfa e chame o solo 1-21-9. 219. Cópia Curitiba. Informação em curso Sierra, ajuste 10 no meio. Afirmativa, saída prevista. Jole Eval. Jole Eval, obrigado. Solo, bom dia, 3454, livrou. Então, 3454, táxi livre via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, 3454. 3 mil pés. Mexendo a rolagem. Obrigado, bom dia. Olha, Salvador, bom dia. TAM 3663, passando 1800, mantendo proa após aguardando o gole. TAM 3663. 3663, contato radar. Subou nível 380. 380 vai subir, então 3663. TAM 3663, ah, você está presente, VAB DEB, já passando 3000. Rodou o TAM 3663? Prossiga. Já passou 3000, está presente a possibilidade do VAB DEB? Só com autorização do centro. Gente, então vai, agora está presente gola, então, TAM 3663? Autorizado. Após gole, pode voar a posição Binevio, tá 3663? E 663, conforme a orientação do centro, todas as aeronaves para sul e sudoeste devem fazer gole aval e a posição autorizada pelo centro quando dá autorização da torre. Tá bom, obrigado. Sim, para o céu. Pushback, acionamento. Aguarde um minuto, 3859. Alfa Tango Tango, é solo? Diga, Alfa Tango Tango. Só confirmando que desde a primeira chamada do Alfa Tango Tango, nós estamos tentando contato com o centro, com o setor responsável do centro para coordenação, e não estamos conseguindo contato. Aguarde que ainda estamos tentando a coordenação do seu plano, para amor do chapéu. Plano 605, plano para cópia. Não, se escuta. Plano 605 para o Galeão, nível 360 autorizado, via peso 14, decolagem da pista 28, mantém pro até o nível 030 e após curva à esquerda, no cumpriu da saída Gole e Val. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, aciona 54 no 3, gol no 605. Autorizado Galeão. Nível de voo 360, pela Alfa Zulu 14. Decolada 28, mantém approach de decolagem até o 030, após curva esquerda na saída Gole com transição Eval. 1935 controle, aciona 5413. Maria Totana, confirme. Eu mando o CB 84. Afirmo, 84. Então, 3304, táxi livre via Índia e Alfa. Próximo ponto de espera da pista 28, chame a torre 18, decimal 6, ajuste no 06, um bom dia. Índia Alfa, 286, 3304. Então, 3304, somente confirmando a recepção de manter frota 030, está cancelado. Cancelado, mantém a subida normal então, 3304. Negativo, perfil normal da saída Gole. Perfil normal da Gole, 3304. 605 também na escuta do solo? Na escuta. Após a decolagem, perfil da saída Gole sem restrição. Sem restrição, na Gole, gol no 605. Então, 3859, cópia. Consiga. 3859 para Curitiba, nível 360 autorizado, via turística 58. Decolagem da pista 28, curva esquerda, saída Gole e Val. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5412, então 3859. 3859,